Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado por maioria de votos. Em única discussão e votação, pedido de informação número 13/2009, em discussão. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Esse pedido de informação até foi solicitado por esse vereador, enquanto que alguns dias atrás nós tivemos conhecimento de uma licitação, o qual uma firma que ganhou essa licitação, uma clínica médico-hospitalar Mato Rico. E aí, presidente, nós, com alguns valores, seria a concorrência 01-2009, início da assinatura, melhor assinatura não vigência, 11-5-2009, vigência até 11-11-2009. Aí nós fizemos um convite ao secretário de saúde, o qual prontamente veio nos atendeu e até estava presente o presidente, o vereador Aguinaldo, o vereador Adiro, o vereador Carijó e eu. E claro que o secretário. O qual nos deu umas posições, uns esclarecimentos dessa licitação e até em concordância até dos vereadores, até na sessão passada, quando foi comentado. E concordância também, principalmente, do próprio secretário, que disse que se solicitasse esse pedido de informação, até não seria um pedido de informação, mas sim uma cópia. É uma cópia do processo licitatório na modalidade concorrência pública 001-2009, informar se houve processo licitatório anteriormente, que tinha o mesmo objeto da concorrência pública do 001. Em caso afirmativo, encaminhar cópia desse processo. Então, eu peço aos nobres pares, até quando foi comentado, questionado no, na sessão anterior, eu acho que até nós questionamos que, pelo valor que foi licitado, R$ 333 mil, essa firma lá de Mato Rico, essa clínica hospitalar. Eu acredito, até questionado até pelo vereador Fabrício, enquanto que nós temos clínicas aqui em Pitanga que podem até cobrir ou até fazer com que essa licitação seja executada aqui no município de Pitanga. Então, eu peço até aos vereadores que votem a favor desse pedido de informação. Não seria até um pedido de informação, seria mais uma cópia desse processo licitatório. Em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão, votação, pedido de informação, número 14/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu queria pedir às vossas excelências que votassem ao contrário a esse pedido de informação, porque eu pedindo informação posso pedir diretamente ao prefeito, ao chefe de gabinete, que eles vão dar informação para você. Obrigado. Eu acredito que, como diversas vezes nós vimos o vereador Batatinha, até não vereador, mas sim com a suplência, participando aqui nas reuniões, até deve ter nessa reunião, não deve ter participado ou até não tomou conhecimento de quando foi feito esse pedido de informação a primeira vez. Então eu acredito, até peço que votem a favor, talvez o vereador Batatinha, hoje vereador, assumindo o lugar da vereadora Olga, até foi feito um pedido de informação. O qual, vereador? Esse pedido foi feito sobre os empenhos de janeiro a junho. E o qual o líder do governo achou que era muito, que traria ou tiraria ele como funcionário, já que é, em Boa Ventura São Roque, funcionário público, tem conhecimento do trabalho que é quando é feito um pedido de informação, porque claro que nós sabemos que um pedido de informação é legal, é um instrumento que o vereador tem para ter conhecimento de coisas que acontecem no executivo, é a maneira de fiscalizar. E quando foi feito esse, para fracionar, ou até fazer em 3 vezes, desdobrar esse pedido de informação para não ficar assim tão grande, acumulativo, muitos até funcionários do executivo ter que ser tirados de lado para resolver ou até esclarecer, porque nós sabemos que um pedido de informação, de certa forma, mal explicado, pode até resultar num pedido de cassação do prefeito. Mas eu posso esclarecer para vocês, para o senhor principalmente, vereador, que os 2 primeiros meses estão aqui. Não foi tanto. Acredito que os 2 segundos meses não vai ser muito maior que isso, não. E também acredito que os 2 últimos meses do pedido não passem disso também. Então eu volto a pedir é que seja aprovado, o qual já foi. Nós falar que foi feito um acerto aqui, claro que não. Mas foi facilitado até quando o vereador líder questiona, porque o autor do pedido, o vereador Carijó, não está. Então, como eu e o vereador Adir, fazemos parte também desse pedido de informação, eu acredito que quando foi conversado, podemos dizer não acertado, mas conversado, com o líder do governo, e o líder até achou certo para que fosse até dividido em 3 vezes. Então, vereador Batatinha, né, talvez o senhor não estivesse naquela reunião, mas eu só para esclarecimento mesmo. É para mais, para nós termos informação. E talvez essa informação, o senhor que está chegando agora, que vai fazer um bom trabalho nesses meses que o senhor vai participar no lugar da Olga, o senhor ter acesso também nessas informações e fiscalizar, porque é a nossa obrigação. É isso. Senhor presidente, me concede a palavra. É só para explicar ao vereador Meco, realmente eu coloquei essa sugestão diante da quantidade, na verdade, de pesquisas que se deve fazer dentro do Executivo para coletar as informações que foram requeridas no pedido de informação. Vossa Excelência recebeu aí, dos 2 últimos meses, acredito que nem tenha tido tempo ainda sequer analisar desses 2 meses, e se analisou, talvez já tenha o seu parecer do que consta aí ou não. Portanto, eu acredito que seria necessário mais um tempo razoável para que esse novo pedido seja feito aqui. E eu, pela questão da minha posição que eu ocupo frente ao Executivo, e por não contrariar também um colega vereador aqui, respaldado nas informações já prestadas dos primeiros 60 dias, e não se colocando o contrário, de repente, na eventualidade de um próximo pedido, após a análise desse, eu seria favorável. Mas hoje vou seguir o Batatinho aqui. Presidente, eu acho que as informações que tem aqui, eu até discordo do senhor, vereador, que não são tão difíceis. Só... Mas como o senhor acha que é uma situação até constrangedora de aguardar, teria que aguardar para ser analisado, eu confesso para o senhor que eu recebi isso, essa resposta, pedido de informação, porque como eu disse agora há pouco, o autor foi o vereador Carijó, ele até justificando até a ausência dele hoje, ele foi acompanhar um parente dele para o Rio Grande do Sul, e hoje não está presente. E acredito que essa resposta seria dele, seria para ele. Até por sinal, ele mesmo disse, ele comentou na sessão passada, quando foi a posse do vereador Batatinha, que já estava em mãos, mas ia justificar ela hoje. Mas como teve esse contratempo, eu acredito que, e como nós dissemos que, na medida que viesse a resposta do primeiro pedido de informação, que o segundo consecutivamente seria feito, mas se o senhor acha que vai tumultuar, que vai ser muito difícil passar essas informações, eu acredito que na próxima sessão o vereador Carijó está aqui e vai até conversar, ou sei lá o que, que ele vai dizer para o senhor. Encerra novamente, senhor. Olha, vereador Meco, pedindo informação, na verdade, o autor foi o Carijó, mas pedindo informação é nosso. E eu acho que nós temos que conhecer a resposta desse pedido de informação, até porque essas informações não são só para nós. Essas informações são para toda a sociedade pitanguense. Sequer nós conhecemos as informações que foram mandadas 60 dias. Nem analisamos, nem conhecemos. E já estamos fazendo um novo pedido que trata da mesma matéria. Torna-se algo repetitivo e que demonstra, na verdade, para aqui, e eu me sinto nessa situação, que uma vez respondido, sequer eu tive a oportunidade de conhecer o conteúdo dessa resposta. Se eu chegasse aqui de conhecimento desse conteúdo e pudesse colocar aqui a todos que estão aqui, que há algo que de repente contraria aquilo que nós pensamos de uma administração pública, tudo bem, mas está aí uma resposta que sequer foi lida e novamente vem um pedido aí, em cima da mesma matéria, embora de outros 2 meses. Presidente, realmente, claro que não é a mesma matéria, porque são outros meses. A matéria é a mesma. São meses seguintes. Mas eu peço, então, pelo fato de o autor não estar presente, que seja retirado esse pedido e que seja reiterado ele na próxima sessão com a presença do o pedido de vistas. Coloque a apreciação, depois se quiser fazer. Pedido de vistas, então peço, faço pedido de vistas, então, porque seja feito para... Então, vou colocar o pedido de vista em votação. Os vereadores que for favorável, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos o pedido de vista do vereador Meco. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer ao público aí presente, pelo jeito, eu acho que é estudantes, né, de algumas escolas, e que venham participar das reuniões aí, que é muito importante isso aí, tem que participar das reuniões da Câmara. E, novamente, reforçando, já passei na tribuna, a família S e a família Oliveira, que estão de luto hoje, e é meus sentimentos dessas famílias. Concedida a palavra ao senhor. Que foi levado, que com exceção do vereador Carijó, que nos faz presente, eu fui o único a votar contrário à matéria. O presidente não vota, como dizer, é só em caso de empate. E não houve empate, né? Foi de goleada. Eu respeito a opinião de cada um de vocês, dos nobres vereadores. Mas analisem o quanto de pedidos nós fizemos hoje aqui, que seja atendida a nossa população. E muitos desses talvez nem sejam atendidos pelo Executivo, pela falta de verbas que o município vem enfrentando. E a contribuição foi dada para que houvesse e vai ter um aumento real dessa casa. Obrigado. Essa palavra, senhor presidente, só para agradecer a presença de todos aqui, professores, alunos, empresários, servidores públicos, agricultores, enfim, imprensa, escrita, as emissoras de rádio que fazem uso das gravações do programa aqui, e aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para convidar as pessoas para sexta-feira, até coloco o Adir e o Dirceu, para que nós pudéssemos definir o horário de sexta-feira, das 18 horas, nós vamos discutir o projeto. A gente apresentou um projeto que proibindo... Mas seria às 15 horas, não seria? Não, até colocaria, conversando com o Dirceu, ficou para conversar com Vossa Excelência depois, sobre a possibilidade de nós fazermos às 18 horas. Nós apresentamos um projeto aqui, que proíbe o uso do cigarro em ambientes fechados, seja público ou particular, em todos os ambientes dentro do território municipal. E nós gostaríamos, sim, que não só os vereadores e a equipe de assessoria da casa, mas que toda a população pudesse vir aqui na sexta-feira. Podemos deixar fechado aqui 18 horas, para que todos venham participar e ajudar a melhorar o projeto de lei. Que a gente apresenta um projeto aqui, e esse projeto não vem pronto e acabado. Precisa ser melhorado, precisa ser viabilizado através de um estudo técnico, de um estudo melhor. Então, a gente está convidando a todos aqui para sexta-feira. Não sei se Vossa Excelência concorda, vereador Adir, das 18 horas. Concorda, às 18 horas? Isso. Então, fica todos convidados. A gente reitera os agradecimentos à presença de todos aqui. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer qual foi feito esse pedido de informação da licitação, da cópia do processo licitatório de concorrência pública 2001-2009. Até eu queria até fazer uns esclarecimentos que essa firma que ganhou lá do Mato Rico, essa licitação de R$ 333.720,06, ela ganhou uma também lá em Mato Rico, no valor de R$ 280.000. Só que hoje, nós, quero agradecer ao presidente que nos cedeu o veículo da Câmara, fomos até Mato Rico para conhecer a firma. Clínica Médico Hospitalar Mato Rico. Não existe clínica lá em Mato Rico. Existe papel. Mato Rico tem mais de 4.500 habitantes. E a licitação que essa firma ganhou, de R$ 280.000. Só que, visitando a Polícia Militar, visitando a Câmara de Vereadores lá de Mato Rico, não conhecem esta clínica lá em Mato Rico. E tem mais. A Câmara de Mato Rico tem dois pedidos de informação desta clínica lá em Mato Rico. O qual o primeiro pedido não veio bem esclarecido. E sabe quem que fez o primeiro pedido de informação? O vereador da situação, lá em Mato Rico. Esses tempos atrás, eu acho que pessoas aqui de Pitanga, porque essa clínica de Mato Rico, ela ganhou essa licitação aqui em Pitanga, para contratar serviços médicos afins aqui em Pitanga. Ela esteve aqui em Pitanga com uma S10 preta duplada, escrito na lateral. Clínica Médica Hospitalar Mato Rico. Só que ninguém viu, nem a polícia lá em Mato Rico, essa caminhonete. Mas aqui em Pitanga ela esteve. Na época da licitação. Então eu digo o seguinte, agradeço mais uma vez os nobres pares, para que nós possamos esclarecer por quê. Um dos proprietários dessa firma é o senhor Hélio Magno Leal. Doutor, desculpa. Médico na Barra Bonita. O qual nós fizemos uma denúncia no mandato passado sobre participação no posto de saúde, atendimento no posto de saúde, o qual foi feito essa denúncia do Dr. Hélio e do enfermeiro Robson, de atitudes no tratamento com as pessoas de lá. Esse Dr. Hélio tem um processo administrativo, infração política administrativa, Santa Catarina. Mais ou menos uns 600, 800 mil reais. Está respondendo. O que ele ganhava do município de Pitanga ia direto para Santa Catarina. E pelo que eu posso entender, o pouco que eu posso entender, mas vou me inteirar muito mais, quando existe um processo desta natureza, essa pessoa deveria estar impedida de qualquer tipo de contrato público. Mas não está. Não foi. Ela participou. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e horas regimentais.